Comissão da Atividade Económica e o ADRAIR, nós temos aprovados 767 projetos aprovados. Se quiserem, temos a lista dos projetos, que corresponde a 442 milhões de investimento, a 289 milhões de apoio público e a uma estimativa de criação de postos de trabalho de mais de 6 mil postos de trabalho. Volto a dizer, se metade disto se concretizar, é muito bom para os territórios. Isto significa que a resiliência e a importância dos nossos empresários nestes pavilhões.